Fala ao Zirozarur. A economia da cabra cega. Julgo sem base séria qualquer trabalho inspirado apenas em dados econômicos. Nenhum futurólogo terá sucesso, com referência ao ano 2000, se não conhecer profundamente o apocalipse. O futuro do Brasil não depende de lucubrações de economistas, por mais bem-nascidos que sejam. Fonte: texto do livro O Brasil e o Apocalipse, volume 1, de José de Paiva Neto.